Influenciando o ódio, caos da era digital. Antes erra era humano, hoje um erro é fatal. Quem te caça atrás da tela, internet é tribunal. Quantos pagando de anjo nesse jogo infernal? Somos rap nacional, pregamos paz e amor. Mas quando o outro erra, amamos tocar o terror. Se alimentando da dor, vendo o outro infeliz. O errado aponta o dedo, faz um papel de juiz. A maldade aqui ecoa, como o vento invade a proa. Se dizendo alma boa, só acusa, não perdoa. Todo mundo aqui erra, todo mundo tem pecado. Ninguém é igual Jesus, só pra ser crucificado. Mais um Judas preparado pra te arrastar na ceia. Quanto mais tu tem sucesso, mais a cena te odeia. Inimigo te rodeia, esperando a tua queda. Só Deus pra quebrantar nossos corações de pedra. Volta. Normatiza a matar vidas no útero. Vício pornografia, sempre agindo como adúltero. Mentira que levamos pro caixão no cemitério. Mesmo casado flertando, me sujando no adultério. O veneno só nos mata se bebermos vários copos. Quantas vezes no Insta desejamos outros corpos? Prisão do infiel é viver de aparência. Visitamos mil perfis, não a nossa consciência. Tudo terá consequência, não é só o ato carnal. De Deus nada se esconde, nem traição virtual. Podridão não tem limite, sexo sem sentimento. Enganando e fingindo, destruindo o casamento. Todos querem ser vilão, é a moda do momento. Quanto mais do mal, melhor. Insensível, violento. O que importa é o momento. Sem trabalho, só lazer. Fabricando homens fracos, acha que tudo é prazer. Não suportam o sofrer. Dopados de dopamina, muita tecnologia se tornou sua guilhotina. Doenças do mundo moderno, celular, câncer, testículo. Mais forte que mil versos é apenas um versículo. Bíblia, manual da vida, quero ser dela transporte. O saber, palavra viva, que já me livrou da morte. Antes barco a deriva, hoje encontrei o norte. E quem confia em Deus, não precisa mais de sorte.